Salve, salve, favela! A todos e todas que estão sintonizados na nossa onda sonora. É, aqui quem fala, Marcos Fiotti. Som de mil graus. Aham. É som de favela. Daquele jeito. É tipo assim, ó. A noite é uma uva, é o que dizem. Sono talo pra animar, vagabundo tá pro crime, contato do celular. Várias coisas se definem, espumante pra brindar. O mais caro da vitrine, de balada em balada, de quebrada em quebrada. Veja essas gatas, conquista só no olhar, não dizem nada. Foi numa dessas que me apaixonei com a vida. Flechada de cupido pra solteiro é só bebida. Essa noite, quero dançar contigo nesse baile. Um som dos anos 90, um balanço de verdade. Paz de espírito e menos vaidade. Pra enxergar a vida com amor e simplicidade. Que somos com Taquindê, zumbi dos palmares, é. Maculelê pra gritar liberdade, é. Seja grato a todo custo, é. Por sua família na frente de tudo. Agradecer cada segundo, é. Por todo o tempo que estivermos juntos. Se a vida é uma só, então eterniza. Faça arte, cante pros seus filhos todo dia. Pinte girassóis, cante no chuveiro. Fale sozinho, fale consigo mesmo. Que é preciso acreditar e não cair. Que um sorriso, mundo pro mundo não te engolir.